noite, bem-vindos a mais uma dupla hora até às 13, FM Mistério da Rádio Comercial. São os outros iniciais de mais uma emissão dupla hora do Som de Frente, 1-3 FM Estéreo da Rádio Comercial. Aproveitamos para recordar os Rose of Avalanche, Never Another Sunset, ao mesmo tempo que se introduz um dos temas novos do mais recente Primal Scream, de regresso à Creation. Som de Frente, o primeiro curto leque de soldas para a abertura de mais esta dupla hora com os Rose of Avalanche, o novo Primal Scream e também o single corrente dos Stone Roses, She Bangs the Drums. Hoje à noite, Coliseu dos Recreios em Lisboa, House of Love. Provavelmente para a edição da manhã dupla hora deste Som de Frente, ou então para um destaque que ficará naturalmente adiado para a semana que vem, dadas as ocupações habituais desta emissão, o regresso dos Love and Rockets em álbum. Ainda às soltas, a primeira abertura mesmo para o novo Love and Rockets. Há rumores de que o grupo passa a visitar entre o final de novembro e o princípio de dezembro o nosso país para uma ou duas datas, habitualmente nas principais cidades de Lisboa e Porto. Tópicos que se avançam entretanto para próximas emissões dos sinais ou do Som da Frente. God's Little Monkeys, yeah! New Maps of Hell. You got- Já um bom par de anos apontámos como uma das grandes esperanças, dessa vez dos Scots, Run Rig. O novo álbum chama-se Searchlight e corre seriamente o risco de que muitos abandonem essas mesmas esperanças. There's a sound that will never end. o segundo álbum em cheio do grupo para a Chrysalis Searchlight. Os escoceses Run Rig foi City of Lights e nada de juízes apressados. Mais tarde ou mais cedo roderemos um pouco mais os temas deste outro álbum. Ride, assinalado a semana passada e faz hoje exatamente 8 noites nas locais do Som da Frente, é o novo Oyster Band, de onde sobressai a excelente versão, mesmo nas palavras de Tony Wilson, The Factory, para o original dos New Order, Love Vigilantes. My family, my wife and child waiting for me. I've got to go home, I've been so alone, you see. I want to see my family, my wife and child waiting for me. I've got to go home, I've been so alone, you see. You just can't believe the joy I didn't see when I finally got my leave and I was going home. Oh, I flew through the sky, my convictions could rely. For my country I would die and I will see it soon. I want to see my family, my wife and child waiting for me. I've got to go home, I feel so alone, you see. I want to see my family, my wife and child waiting for me. I've got to go home, I feel so alone, you see. When I walked through the door, my wife, she lay on the floor, and the tears in her eyes, she swore I did not know why. Then I looked into her hand and I saw the telegram. It said that I was a brave, brave man, but that I was dead. I want to see my family, my wife and child waiting for me. I've got to go home, I feel so alone, you see. I want to see my family, my wife and child waiting for me. I've got to go home, I feel so alone, you see. I want to see my family, my wife and child waiting for me. I've got to go home, I feel so alone, you see. I want to see my family, my wife and child waiting for me. I've got to go home, I feel so alone, you see. A primeira hora ainda, emissão até às 13, FM Estéreo do Comercial, quarta-feira, um ou dois mini destaques no primeiro espaço e em parte da segunda hora, hoje parte não tão longa como isso, para a nossa tarefa habitual desta noite, as locais. I want to be you. Simultaneamente, mini destaque e também inscrição rápida na agenda dos nomes novos. Os nomes deles pouco adiantam: Sue, Spencer, Steve, Simon e Simon Vincent, The Cantals. Don't understand. Emily, agora e há pouco, I Want to Be Alone, títulos de guerra para o lançamento em 12 polegadas dos Cantels, agente dos nomes novos e também mini destaque, som da frente, primeira hora, FM Estéreo da Comercial. Cantels, agenda dos nomes novos e também uma dos Meekens, Learning to Live on Your Own, do último álbum para a Blast First, da Meekens Rock and Roll. She buys stripes and colors, she wears pearls. Mais uma solta na primeira hora do Som da Frente para Beautiful Light dos Pursuit of Happiness. Antes do outro mini destaque, praticamente também tal como os Candles, inscrição na agenda dos nomes novos. Nunca se sabe se para arriscar rápido ou não da mesma agenda. Mucky Pop. But say it. Come on, honey, let's just do it. I said say it. Well, it's just that you stink. But I love you. I love you.